atirados nas ruas, a dormir ao relento, perdidos no tempo, vivendo do nada, sonhando o futuro, relembrando o passado, presente marcado na vida agitada. Seus pais são figuras marcantes nos sonhos, alguns são medonhos, não dá pra esquecer, pois a violência só gera revolta. O amor é o que importa e faz reviver. Qual será o destino dessas criaturinhas que caminham sozinhas, quase sem esperanças, pois são discriminadas pela sociedade? Peço até por piedade, salvem nossas crianças. Procedentes do nada, sem genealogias, passam noites e dias nas agruras da vida, se agarram um ao outro pra se aquecer do frio. Que destino sombrio, que esperança perdida. Muitos são os projetos, discussões, seminários e vazios comentários que não saem do papel, não encontram saída e milhares perecem. Esses fatos parecem a Torre de Babel. Qual será o destino dessas criaturinhas que caminham sozinhas, quase sem esperança, pois são discriminadas pela sociedade? Peço até por piedade, salvem nossas crianças. Muitos são explorados por bandidos mafiosos, homens maus criminosos que ameaçam matar e com drogas se envolvem num beco sem saída. Levam todas suas vidas sem poder se livrar. Muitos na flor da idade perdem a esperança. Os sonhos de criança viram só pesadelos. É aí que os anjinhos se transformam em demônios, frutos de matrimônios que não ouvem conselhos. Qual será o destino dessas criaturinhas que caminham sozinhas, quase sem esperança, pois são discriminadas pela sociedade? Peço até por piedade, salvem nossas crianças. Peço até por piedade, salvem nossas crianças.